Salvador, é o SAM 3858, está autorizado, GLS? É 3-0-3-8-5-8. Grato. Estabilizado, da 3858. 358, chama a torre, 98, decimal 95. 1895, boa noite, até já. China, ILS, Scott Savage, or localizer. I shall now clear to 2318, ILS, right. Fuse for established, Europa 284. Oi Salvador, boa noite, eu sou 3858, Índia Sierra, Baixada, travado. Sou 3858, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizado pouso no 0-3258. mandou boa noite, TAM 3662. TAM 3662, autorizada a chegada a Mares, essa para nível de voo 050, que é legal no 098. 098, para 050, TAM 3662. Dael, letra, Mótima. Decola da pista 10 com curva direita, código 5111. E controle 120 do Simão. Obrigado, Guarulhos. Estou perdendo 10, salva a terra. 360, muito concordo. Dael, letra, Mótima. Decola da 10 curva direita, 5111. É o código transfone e o controle 208. Ô, 2043 correto, chama a porta do portão 07. Salve, Salvador, boa noite, o TAM 3858, liberou na Fox. TAM 3858, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, TAM 3858. Próxima Juliette, o TAM 3258. TAM 3858, Juliette por TAM 02. Juliette por 02, TAM 3858. Manda localizer, aeroporto 084. 084, contact Tower, 118, small 95. 1195, aeroporto 084, obrigado, boa noite. Salvador Tower, good evening, aeroporto 084, salve o localizer. Runway 10. Papa 084, check all landing gear, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 4 knots. Versolar 10, Europa 084. next right 121.9. Roger, next right 119 Europa 084. Dael, Leda, Motiva, confirme, decola da 10 da 17. Voo 2043, aguarda só um minuto, confirmando, livre no 07, chame o carro. Sim, livre, vai chamar para o carro, 2043. Controle, Salvador, voo 096, pista, informação. Bravo. Salvador, boa noite, Europa 384, runway 10, vacate. Roger, taxi vai Alpha, hold short, taxi vai Juliet. Taxi by Alpha, holding short of Juliet, Europa 084. Europa 084, proceed with slow taxi, okay? The slow taxi, Europa 084. 2, desça para 2, meu pé, autorizado a final do procedimento aéreo sexuém, reporte estabilizado no localizador. 662, pode lá. Controle, eu vou 1096, pode voar em TAP, está presente? Itácio 096. Ah, voando, obrigado. 096 copiou, desceu para nível de voo 050, que é legal no 08. Ok. 050, nível 2, voo de Itácio, está presente. Copiou 096? Controle o voo 1096. Voo 096, controle Salvador. Copiou o voo 1096, decimal 050, 2018, voo ambitado está presente. Voo 096, contingimento correto. Ok, obrigado. Qual o meu Charlie Bravo Alfa na escuta, para cópia? É, confirma, decola da 10 da 07. Gente, autorizado Serra Bravo, Serra Papá. Via, peso 1-0 pro BAP, peso 1-6, restante de conforto. Nível 400, saída da El, Lida, Motiva. Decola da 1-7, conclua à direita. Código 5113, 5113, controle no 208. Correto, chama pronto, confirmando pelo bem pátio. Direcionar, chama a torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-8, para Paulo meu Charlie Bravo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0-8. Ponte 3660, vai curvar a esquerda aí para evitar um cúmulo e vai interceptar um pouco antes que Duna, ok? Inversão 3662. Muito obrigado. Voo 2043, autorizado a alinhar e decolar. Vento 150 graus, 049. Vento, alinha e decola, voo 2043. Approaching Juliet, Europa 084. Europa 084, wait just a minute, please. Second, Europa 084. 084, Juliet, stand number 11. Juliet, stamp 11, Europa 084, obrigado. Interceptou a importância 3 milhas de 2 milhas e meia de duna. 362, complexo de aproximação, chama retorno no 8 decimal 95. 895, muito obrigado, tenha uma boa noite. 096, desça para 2 mil pés, autorizado assinado, procedimento LS-3, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, vai reportar estabilizado no X-ray, vou 096. Porta baixa aérea travada externo, que é bem ligado. 102. Rotarita 3662. Confirme a aeronave. Atua aí, o nono 8 decimal 95 para táxi, decolagem, um ajuste ao 908. Obrigado, boa noite, 3043. Gente, eu formo o Charlie Bravo Alfa, autorizado o táxi no poste 5, é porta na papá para ingresso, confirma somente o POB. Confirma 02. 4, Quadrix, Fight Level 360, Clear, Fly Direct Leader. 360, Direct Leader, voo 7-2043, thank you. Agora, 2 milhas de do Índia Serra, baixado, travado, TAM 3662. Cat TAM 3662, avistado, livre pouso, pistão no zero, o vento no 50 graus, 049. 3662. aeronave? Papa Romeu Charlie Bravo, Alfa na Papá, autorizado ingresso, pista no 7, porta cabeceira no 7, pronto. Yes. But we, when possible, request Director Machiva. Goodbye. Roll 2043. Goodbye. Thank you. Gente, Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, autorizado decolagem pista 17, o vento 140 graus 039, se possível agiliza, tem condições de decolar de imediato? Retornando o imediato, Bravo Alfa, 1195, boa, 1096 da boa. Resumo decimal 9, reporta livrando a pista. Positivo, reportará livrando, solo ponto 219, vai chamar o TAN 3662. Oi, Salvador, muito boa noite, voo 1096, final estabilizado da 10. Gente, voo 1096, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. De pista livre, quem negar o 1098 e o vento no 40 graus 039. Ok, vai aguardar livre pouso, voo 096, boa. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, decolado 03, chama controle, 120 decimal 8, bom voo. Chama controle 208, obrigado, boa noite. Livrou o TAN 3662. Gente, solo 122 decimal 9, boa. 19, obrigado, boa. 096, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus 039. Livre pouso 90, voo 090, boa. Salvador, com essas três, boa noite. Ligação para o Arião. Gente da informação Romeu, ponte 04. Com 973, aguarde 4, repara Dael, Linda, após o seu. É, Dael, Linda e Rumi, isso? Já sei. Ok. Oh. 4-2-0-4-3, contact now, receive center, frequency 125, decimal 1. If unable, 133, decimal 95. 1096, solo 07, ele livrou a direita, chama solo, no 21, decimal 9, boa. 19, boa. Solo, Salvador, 1096, ligou para Alfa. 096, Alfa, parte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, vou 096. Identificação, disse mantém 4000, ajuste na 098, aguarde o procedimento LS3, azul 2795. Ah, você vai ter problema com o seu ideal? Mas, senhor, como o ponto ideal está ali, o DC até 4000? Ponto ideal, autorizado 4000 pés, o azul 2795. Charlie Bravo Alfa, chame agora a gente, frequência 251-0133, decimal 95. 1251-13395, Bravo Alfa, muito boa noite. Luciana descido, azul 2795. Teste descida via, chegada a Ponte agora até 2000, reposto no carregador estabilizado. Estudante deve ter inscrições em pelo. Ah, afirmativo, descendo reposto estabilizado, gente da. Esperando a restrição em pelo, azul 2795. Boa noite, 6390, curso nível 200. Boa noite, Oxané 6390, senhor animal da Idente. Lista via, chegada à área até 0018, aguarde procedimento ILS X-Ray. Aguarda o X-Ray, BSZ, Oxané 6398. Possibilidade voar em impacto? Autorizado. Voando em impacto, muito obrigado. Considere as restrições da ANTAC e o Sanamia 3 e o Nozão. O Salvador 119 e 13, pushback sanamento 504. Foi no 973, autorizado no 04, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 973. Mandou 1973, pronto para o táxi com 170 pessoas a bordo. 3 horas e 45 Guarulhos. Autorizado táxi via táxi Índia. Ponto espera, estou indo no 8, decimal 95, ajuste o altímetro na 098, gol 1973. Ativo agora 1018 Índia, ponto espera 895, 973, boa noite. Salvador, boa noite, 1973, próximo ao ponto de espera, 10. 1973, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 140 graus, 05 graus. E ali decola, que pistão no zero, 973. Boa noite, Altan 3258, seguinte informação Romeu, autorização Fortaleza, está pronto, cópia no 2. Aguarda só um minuto, Altan 3258 para Fortaleza. Aguarda, Altan 3258. Ela é 1390, número 2 na aproximação, e redução para 2009. E pela redução, 63190, poderia informar a posição do tráfego, por favor? A nave do precede agora para a Duna, está 9 milhas. Oceané 63190, no setor norte da aeródromo. Voando 973, decolado aos 24, controle no 208. Alô, obrigado. Salvador, controle Salvador, boa noite, voando 973. 973, contato, tudo mantém o nível 360, tudo a via, saída da EL. E via da EL, 973, para o 360. Aguarde a aeronave passadona para ser autorizada, Oceanema 310. Oceano 3258, estamos totalmente prontos. Seria possível iniciar o pushback finalmente e copiar? Oceano 3258, autorizado para dar o Foxtrot Zulu, via, eu estou zulando a nave, Bangu, restante está fora. Nível 370, saída, Mando, Cogbo, Fruti, decola da 190 com curva à esquerda, código 5141, controle, 120 decimal 80. 10 autorizado procedimento 63 no dano. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19, Bangu, DCT. Saída Momo, Sessão Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5141, controle 1208. Poderia confirmar a segunda posição após Momo? Momo, código Froti. Código Froti, na 3258. É Momo, transição Froti. Grato. Correto, autorizado se tiver acionamento 02, na 3258. Autorizado, chamada ataque, na 3258. Agora abaixou e travou azul 2795. Confirma 2795, já abaixado e travado? Abaixado e travado. Visual com o mesmo livre pouso, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 06 12 de nós, azul 2795. Livre pouso 2795. Entendi. 5, até já. Certo. 1973, chame restrito agora na frequência 251, alterna 1933, decimal 95, câmbio. 251, 3395, 973. Está livre o táxi, à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Azul 2795, táxi para o pátio 3, está autorizado. Posição A4 Romeo, via Alfa e Kilo. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio Romeo, pátio 3. Posição 3858, copiou o sol? Afirmativo, táxi à direita, ponto 0 da 10, 1895. Obrigado e até a próxima. Até, boa viagem. Oi Salvador, boa noite, eu tá 3858, ponto de espera da 10 pronto. Gente, eu tá 3858, autorizado a linha de manter, cabeceira no zero. A linha manter no zero, tá 3858.